Então, a minha pesquisa sobre sociedade de controle, sobre, virou essa percepção monstro de uma sociedade monstruosa que a gente não dá conta. Não sei, o que eu estou querendo saber é como que a gente se cria dentro disso. Se não é dado mais, se eu não existo numa alma transcendental que Deus me deu, singular, diferente de todo mundo, se não tem uma genialidade dentro de mim que vai me fazer ter sucesso, que depende unicamente de mim, né? Já o Deus passa, do meu, da minha aplicação, né? Se eu estudar todos os cursos que me levam para uma melhor posição no mercado, se eu fizer academia para que eu tenha o bumbum mais sarado, para que eu consiga, entendeu? Tudo é, depende unicamente de mim. Bem neoliberal, assim. Totalmente neoliberal. Não sei, mas e aquele cara dali da praça? Entendeu? Não é possível, esse modelo não se aplica. Esse modelo não se aplica a todas as pessoas. E muito menos esse modelo se aplica nos países de capitalismo periférico. Porque aí você cria um impossível. É impossível a gente conseguir dar conta disso. Não dá. Eu não sei como é nos Estados Unidos, mas eu suponho que eles possuam algumas pré-estruturas que façam isso ser mais paranoico. Por outro lado, eles provocam aquele cara que sai atirando em todo mundo e que filma ele mesmo antes de se matar e põe na internet e me obriga, quando eu abro meu e-mail para ver meus e-mails, a ver a foto dele ali, porque o Yahoo Notícias bota ali a foto. Que é uma outra paranoia, porque mesmo que eu não queira, eu não quero assistir essa notícia. Eu desliguei a televisão quando mudou essa notícia. Eu mudei de canal. Eu não quero saber desse cara, porque está acontecendo exatamente o que ele queria. Entendeu? Eu abro meu e-mail para ver se minha avó me mandou uma carta, uma receita de bolo, e eu olho o cara lá segurando aquelas armas naquele momento na televisão. Muito louco isso. Não sei. A pesquisa de mestrado eu quero escrever. Essa, super resumidamente, essa, nessa coisa da violência na metrópole, de escrever um pouco, da implementação de sistemas de vigilância justificado pela violência, mas que também tem uma coisa de mídia e de capitalismo, porque o que move de dinheiro o mercado da vigilância é uma coisa sem noção, que poderia estar aplicada, sabe, em ONG para tirar as crianças da droga, e ia ter uma, sei lá, ia ter uma função muito mais real do que implementar câmeras de vigilância. Essa história da sociedade que está se modificando, de a gente não ter mais hoje uma diferenciação do que é a, né? Pô, como é que eu vou fazer uma história sobre arte, cara? Entendeu? Como é que eu vou escrever uma dissertação sobre arte? Que arte? Que arte? Não é? A pintura? Como assim? Eu fiquei realmente sem chão quando eu comecei a estudar, porque não sei mesmo. Não acho mesmo que entre o, sabe, o Ivan, que cantou a música da Shakira, e o Tiziano, que filmou ele e pôs dentro do museu, eu não acho que o Tiziano é o artista, que o cara é um pitoresco. E que, eu não acho. Não acho. Eu, no máximo, acho que os dois são. O Tiziano é que, cara, eu escrevi assim, postura do estrangeiro, né? Aí eu ia escrever postura do artista estrangeiro, mas não é... Não é mais essa, não é a questão do artista estrangeiro, não é. Mas, eu acho que é essa. Da alteridade. É. Tanto faz o que ele é. Mesmo, genuinamente, tanto faz. Porque você protege, né, a imagem, o nome, sob o nome artista, você inclui uma série de autorizações, assim, né? Então ele pode ir lá e fuder com tudo porque é o trabalho dele. Ou a gente pode ou tem a permissão para realizar uma atividade ilegal, entre aspas, porque ele está sob alcunha de agência, ou é uma atitude inócua. No café com leite. É, café com leite, exatamente. Que é a minha grande crítica aos ativismos meia boca, assim. Eu não conheço profundamente você dizendo. Né? Então, sei lá, você, por exemplo, você vê toda essa situação, né? E aí você se propõe a fazer um coletivo que vai distribuir os panfletos revolucionários, tá, uma coisa ligeira, né? Porque aquilo, né? Dentro do campo da arte não é nada, porque é muito fraco como matéria artística, matéria estética. Dentro do campo da política, que é onde ele deveria operar, é patético, se não visível, porque não funciona, né? Então o que é, sabe? Não é nada, sabe? Antes que ele fosse fazer uma faculdade de programação de computador, ele mandar fazer um programa, sabe? Que é isso que ele está falando, né? Porque aí ele vai ser genuinamente revolucionário, político e... Nem sei se vai, mas... Não, você entende, sim. Nesse sentido, assim, porque o complicado da gente falar do artista é, a gente tem o artista que é aquele cara que vive no sistema da arte, legitimado pela galeria, que produz objetos de, né, elevado conteúdo estético e comercial, elevado conteúdo estético e comercial. E você tem uma outra figura do artista que é, acho, muito parecida com a de um filósofo, de um intelectual, de um cientista, né, que são essas pessoas que olham para o mundo e descobrem nele certas coisas, sendo que cada um vai descobrir de um jeito, ou vai falar que vai ter de um jeito diferente. Também dá para entender isso? Dá? Então que o artista, nesse caso, não é o cara que produz coisas bonitas para vender, que está bem na galeria, ou coisas feias, ou que está na Bienal, isso é o que menos importa. Mas talvez a gente não pudesse dizer que o Ivan, que canta a música da Shakira, é um artista. Mas a gente pode dizer que naquele momento ele criou um modo de existência como uma obra de arte nele mesmo. O cara, o Rogério, que sentou na mesa e falou aquilo sobre sua vida, criou a vida dele como arte naquele instante. E talvez o artista seja o Tiziano que percebe isso e observa e consegue destacar isso da multidão. E gera um outro produto que também é vendável, que também então, pode que está inserido dentro do sistema das artes. Não tem como não estar. Mas que a potência dele, ou que faz daquilo uma coisa que não é a mesma coisa do que os produtos comerciais, é porque ele faz a mesma operação que o cara lá fez, entendeu? Não sei se a gente pode chamar de atingir um estado de arte, né? Tentar uma arte, não sei como é que chama isso. Eu entendo o que você está falando. É uma coisa que eu sempre debato um pouco com o nosso mundo, assim, que é qual a equação que eu preciso fazer, assim, entre a minha vontade de fazer uma coisa, né? Então, eu adoro pintar aquarela, então eu vou pintar aquarela, porque é o meu impulso de pintar aquarela. E quanto isso se insere nesse contexto que você está falando, tá? Porque chega uma hora que pintar aquarela, ele se torna... O que é isso? Assim? O que é isso? Como que esse pintar aquarela, ele pode tangenciar essas questões? Sabe? Que estão aí, entendeu? Que existem, e na verdade, como que esse pintar aquarela, ele... Mas esse pintar aquarela como ato estético-político, ele não tem que ser uma aquarela de protesto. Então, exatamente. Que não é que cantar o karaokê não é um ato de protesto. Não, cantar o karaokê é simplesmente você tomar a responsabilidade por suas escolhas éticas e estéticas. Não, justamente. Não, eu também tinha dessa produção galerística, assim, né? Como que a gente faz essa diferença com o joio do trigo, sabe? Quanto que essa expressão, produção galerística, ela é pejorativa, ou quanto ela pode ser só mais uma instituição da qual também é utilizando de estrutura, sabe? É. Então, tipo, tô pensando em alguns exemplos, assim, tipo lá, o Paulo, o como ele tá assim, ó, na linha tênue entre um lado e outro, sabe? Na linha tênue entre descambar numa coisa pitoresca também, assim, sabe? De pitoresquinho, que legal. E uma coisa da produção dele mesmo, sabe? E o Jardim é extremamente interessante do ponto de vista comercial, porque únicos, excêntricos, sabe? Mas ao mesmo tempo contém ideias muito interessantes. E aí eu fico pensando que tem uma coisa, uma operação, tem a operação de satisfazer-se, né, criar essa subjetividade, que aí qualquer coisa é coisa, qualquer coisa é matéria para isso, independe do, se é gravura, se é culinária, qualquer coisa culinária, as paixões, qualquer coisa. Então tem essa operação, né, você se identificar com o meio da produção do seu estar no mundo. Tem uma outra operação que é como que você lida com isso posteriormente. Então, você está ali, o que você faz aqui? Né? Aí você tem várias opções. Você tem a opção de ir para uma galeria, tem a opção de não ir, tem a opção de ficar com você só na casa dos seus amigos, tem a opção de não mostrar. Né? Isso, aí, são essas duas operações. Eu acho que a combinação dessas duas operações pode gerar uma outra coisa muito boa. Muito interessante, sabe? Não, isso é muito bom, isso me deu uma luta. Porque uma outra coisa que eu estava pensando, né, até para a pesquisa do mestrado mesmo, são esses outros sistemas underground que se criam de distribuição de produtos culturais. Como é aqui no centro da cidade e no Pará, que tem todo um subsistema de distribuição de tecnobrega por CD pirata, que tem até uma pesquisa da FGV que já concluída sobre isso, que movimenta mais de 800 camelôs pela cidade do Pará na distribuição de CDs, que são CDs pirata, mas não é pirata porque não tem nenhuma gravadora dona daqueles direitos, né? É a maneira de distribuir, né? Mas é um sistema alternativo, um sistema que sai desse tema das oficialidades, das instituições, das gravadoras, da Rede Globo, de não sei o quê. Quer dizer, a própria. Como é que a pessoa vai mostrar dentro de casa ou na feira? Né? Ele dá conta dessa segunda, né, desse segundo, desse outro lado, ou dessa outra pedaço, né? Do que é que eu vou fazer com isso que eu estou produzindo. Ou na Nigéria, que tem o maior produção cinematográfica do mundo, mais de 1.600 filmes feitos no ano passado, só 600 nos Estados Unidos, que não tem nem uma sala de cinema na Nigéria. Quer dizer, são todos vendidos em camelô. Eles possuem uma indústria cinematográfica que é toda de terceiro mundo, vendida em DVD pirata em camelô. O que, que é isso? E o que, que é o cara que transforma a bicicleta dele, solda a bicicleta que a gente viu ontem, que você não viu, Aldrin? Ele fez um triciclo de bicicleta velha, soldada, botou um motorzinho e uma cinta de cadeira plástica, e saiu com a sua moto, ele criou seu próprio automóvel. Ou o cara que, sabe, bota um caixote, uma caixa de som, um tape de carro, pinta de vermelho, instala uma bicicleta e sai andando aqui pelo centro vendendo coletânea que ele mesmo faz. Não apenas ele vende CD pirata, mas ele faz uma operação de curadoria. Ele faz uma coletânea, ele escolhe o que ele acha mais legal. Que também é muito parecido com o que a gente estava falando, né, sobre as câmeras digitais e como que a gente cria os próprios registros. E como que existem esses subsistemas de você circular esses produtos culturais. daí a história do no bloco de ensaio, a gente usar os sistemas que já existem e de repente cada um ter um bloco e um sistema diferente, você no Multiply, né? Um outro no Click, o outro no WordPress, o outro no mais não sei o que, mais Space, porque a gente está infiltrando e fazendo parte dessa circulação de, né? Não só da gente, não apenas para a gente divulgar o nosso trabalho, mas muito pelo contrário, para a gente ter o contato dessas outras pessoas e descobrir outras coisas e incorporar. E aquela coisa do Abaporu mesmo, né? Project. Ver como que pode ser usado de uma outra maneira. É, não, eu acho que não tem nem... O media appropriation, né? Como que a gente vai se apropriar desse sistema aí, que é americano, que é da Google, que é da Yahoo, que é da MSN, e a gente vai usar pra gente construir aqui no terceiro mundo, nessa porra que a gente não tem dinheiro pra pegar ônibus nem avião, mas a gente... Entendeu? Como que... Aí que aquela frase lá que eu te falei, né? Como que a gente consegue criar... Deixa eu pegar aqui. A presença do inacessível, né? Não tá no caderno. O inacessível, temporal ou espacialmente. Como tornar acessível o que está inacessível, temporal ou espacialmente. Pois é. Não, pra mim não faz sentido criar um site nosso, tá ligado? Não, é outra coisa. Completamente, usar mesmo. É uma plataforma online, não é um site. Daí eu tava te falando do cor, do espaço e tal, porque eu queria te contar daquela história da heterotopia, depois eu não vou ter uma temporada, eu queria te explicar. Aí, tá bom, o Foucault, ele vai fazer então esse tempo e tudo das instituições disciplinares e desses lugares que são regrados, que tem o espaço esquadrinhado para o pro uso mais eficaz com o objetivo produtivo, em última instância, né? De produção capitalista. Num texto, ele vai falar sobre a heterotopia, um texto que chama de outros espaços. Porque alguns espaços não são assim, são uma exceção dessas instituições. Então, desses outros espaços, num texto, ele vai falar, ele chama de heterotopia em oposição à utopia, que a utopia é um não lugar, um lugar que não existe, um lugar que nunca pode ser alcançado. Onde tudo funciona muito bem, mas que não existe. E a heterotopia é um lugar diferente, é um lugar da diferença. Bom, ele vai falar de algumas heterotopias, uma delas é o cemitério, por causa da... Ele fala também de heterocromia, que é bem interessante também, né? A ideia da heterocromia, que é um outro espaço em outro tempo, sabe? Se a gente tem aquele, né, o tempo todo esquadrinhado, processo, né, começa um, termina outro, né? O cemitério é aquele que tem tudo ao mesmo tempo, a simultaneidade completa e a eternidade ao mesmo tempo, né? É o lugar onde até... É louco, não, tá pensando que é louco, porque... É um lugar onde você pode ter uma pessoa que nasceu em 1750 e uma que nasceu em 1980. Exatamente. Essa é a heterocromia, né? Tem tudo ao mesmo tempo. O museu é a mesma coisa, né? Porque você tem tudo de todos os tempos lado a lado e congelado e com uso retirado. Muito louco. E o museu de arte também, né? Ele também promove isso. E ele também, o museu de arte, o museu moderno, ele também disciplina os gestos, né? O que você pode fazer dentro do museu? Você não pode tocar, você não pode chegar perto, você não pode sentar no chão. Você tem toda uma disciplina do seu corpo dentro do museu. Que é o que nós... Bom, que nós não, né? Que desde a década de 60... Tem propostas para tentar modificar isso. Como é que a gente vai usar de outra maneira esse espaço do museu? Senta, pega, né, interage, cheira, interage com outro. Isso, meu, eu fico. dica, mídia, etc, etc, etc, etc. Eu tô pensando numa coisa louca que você falou, por exemplo, que como que esses museus, esse lugar onde tudo é colocado, né, dentro do tempo, como ele, ao mesmo tempo que ele parece um pouco absurdo, né, como ele é necessário também para preservar. Não, ele é absolutamente necessário. Ele funciona para isso, sabe? Ele não funciona mais para o ciclo, assim, mas ele funciona para isso. Né? Agora, como é que você, então, aí preserva essa ideia de um arreciclo, por exemplo, né? É, que aí foi uma exposição que eu fui lá ver, tudo foi comigo, né? Que teve uns... Teve uns parangolés, tá? E tinha os parangolés originais, tá? Que você comprou uma caixinha aqui. É. Que não fazia nada sentido aquilo, então, sabe? Mas que é necessário também. É, porque você... Porque é legal você ter o parangolé original, mas... Mas sabe o que não é nada? Não é nada porque... O não é nada porque ele vinha com o próprio trabalho, com uma receita do Paulo Brusque, sabe? De como o Paulo Brusque deveria fazer aqueles parangolés. Então, o trabalho era... O Arecica tinha mandado para ele, lá em Recife, para ele fazer uma performance, que ele não poderia ir, sei lá qual que deu. E ele mandou: Paulo, você compre tantos metros de tecido de tais cores, que são cores de preferência fortes. É, mais ou menos essa largura de tecido. Corte, compre alfinetes e mande para as pessoas. Né? Então, assim, quem me garante que aqueles são os parangolés originais? Tem que... Tanto não era não era parangolé, era aquela instrução. Era instrução, entendeu? Olha que viagem, é muito bom! É muito louco, porque aí você tinha... aí você tinha faixas de tecidos brancos lá para você se alfinetar e fazer um parangolézinho. Mas que era uma operação esquizofrênica, porque você tinha um objeto original que não era nada, porque era quem me garante que ele não comprou aquele lá no lugar do lado. Não tinha nenhuma especificidade daquele objeto que me garantisse que aquele era o original, sabe? Que desse o valor histórico de preservação. Exatamente, porque o valor histórico de preservação só ter sido feito com aquela carta, de repente, com aquele texto, não com o objeto em si, sabe? Né? O curador, o dono da galeria reconhece isso no texto, ele fala: eu sei que isso que eu estou fazendo é estranho, né? Porque, como assim? Né? Ele também se coloca no como assim. Né? Mas o dono da galeria, ele também... Mas ele, exatamente. E aí ele vai... É diferente do museu. Mas aí também, olha só, cada espaço é um espaço. E tem a sua especificidade. A galeria, ela tem fim comercial. Uhum. Não vai mudar. Não adianta você querer que ela não tenha. É o objetivo dela. O museu, ele tem um objetivo de uma preservação ou de uma... construção de um discurso oficial sobre o seu próprio povo, que é aquilo até que a gente falou, conversou com o Tissano no elevador. Sou até estranho que o Museu Nacional de Belas Artes compre uma obra de um artista de 23 anos de idade, porque a função desse museu é preservar a grande história da nação toda, né? Não é outra. Porém, existem outros espaços também hoje em dia que são centros culturais, que são recentíssimos, que não tem acervo, que não tem fim comercial, e a que ele serve? É, a que ele serve. Então, ele serve a isso. Esse é o lugar. Esse é o lugar que a gente vai fazer. Centro cultural, Banco do Nordeste. Não tem acervo, quer dizer, não está dizendo. Ele é um lugar para a gente utilizar para construir as relações que a gente quer dentro desse campo estético, ético. É, eu acho que ele falou das instituições, que é bem legal o que ele estava falando, da instituição. Ele é uma instituição, sim, mas eu acho que ele abre para um uso, que é isso que ele estava falando do objeto de arte, né? De você ter uma operação de realizar um objeto e depois ter uma operação de você fazer com aquilo, sabe? É. Você pode fazer a pesquisa em si, todas são válidas. Porque se eu te falar, pesquisar sobre tecidos roxos é uma bobagem, você está ferindo o seu interesse em tecido roxo. No entanto, se você falar para mim que você só vende esse trabalho, se você só faz o trabalho em galerias onde só entram pessoas negras, eu vou falar: pô, mas peraí, eu não sou negra, não vou poder entrar. Você entende? Então, aí é isso. Então, a instituição BNB, a instituição pagamento, a instituição indústria, são instituições, sabe? Elas estão aí, estáveis. Agora, o uso que a gente faz disso é assim como a instituição underground, entendeu? É a instituição underground. O underground é uma instituição. Sabe? E aí você colocá-lo como o lado bom da vida, sabe? O mais cool possível, o mais... Que é o que a gente critica nas irmãs mais novas. Qual a diferença entre a irmã Luciana, que colocou o peito de silicone, ou a minha irmã, que fez tatuagens ostensivas sobre seu corpo? Nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Porque é a mesma necessidade de aceitação dentro crítica, de um, sim, né? A Helena dentro do underground e a Georgia dentro do institucionalizado, sei lá, dentro do mídia oficial. Mídia global. É, mídia global, mas é a mesma escolha. Porque o underground, ele já não é mais, porque o punk já nasceu junto com isso. Claro que o punk teve os seus caras, né, originais, que realmente eram punk, mas a moda punk e o som punk e o Ramones e o... E a moda punk na C&A, né? Não, mas isso foi simultâneo, não foi posterior, foi simultâneo. Aham, não. O lançamento da banda de punk, rock dentro, foi ao mesmo tempo. Então, já é louco também pensar, né, no punk como esse início da contracultura, que ele sempre foi engolido pela cultura oficial ou pelo capitalismo cultural, melhor dizendo. É por isso que tem soado muito engraçado esse discurso, né? Da cena, do ground, né? Não existe. Não existe, né? Assim, é até um pouco broxante quando eu ouço isso de pessoas que eu fico, né? Que é engraçado, só porque, achei que a figura... Pô, o underground é o cara lá de três irmãos, né? É o underground. É ser adotado. E será que ele quer estar nesse lugar? Será que esse lugar é tão glamouroso, né, quanto parece? Não, não é nada glamouroso. Ah, ele só se foge, né? Ele continua... Ele aceita a vida dele, né? Mas ele não vê nenhum glamour. Não tem... E também... Aproximar-se disso com uma tentativa de instaurar ali o mesmo sistema, assim, né? Então, eu vou me aproximar dele porque ele é bizarro, então eu vou, sabe, enaltecê-lo pela sua bizarrice, porque aí ele vai virar uma coisa chique, sei lá. Aí ele vai virar aquela coisa do ratinho ou do gugu, né? Né? Aquela ou bizarrice da mídia, né? Da mídia. Ou se não ele vai ser ET, não sei o que, era um baixinho. Ou se não ele, se ele tiver alguma sorte estética, ele vai ser absorvido por uma pretensa elite cultural, assim, né? Sei lá, que vai colocar ele na Vila Madalena e ele vai virar um chique brega. Assim. É isso que eu fico cheia de pudores quando o Tiziano falava que queria levar o Raul lá para o Museu da Cultura. Levar o quê? Que queria levar o Raul de Teclado lá para o Museu da Cultura. Ah. Eu ficava temerosa dessa operação aí, sabe? É, não, isso eu penso há algum tempo. Tem coisas que não precisa ir para outros lugares, sabe? Tem, tipo, por exemplo, esse cara dos teclados. Pô, vai ser muito legal se ele vender muitos CDs, se as pessoas forem lá, não sei o que é legal. Mas não precisa virar parte da cultura da Vila Madalena, sabe assim? É, assim como os caras do rap, pô, é legal que os caras da Zona Sul de São Paulo conheçam os caras do rap. Mas o que acontece? Vira uma música de baile da parte mais alta, sabe? Perde a função. Muda, modifica. É isso que o capitalismo cultural faz. Ele pega tudo e transforma em nada. Exatamente. Quer dizer, então você tinha uma música muito forte da periferia, que estava provocando mudanças na periferia, que estava trazendo uma série de benefícios. Que veja aí, é uma mistura de estética e política. Estética e ética. Misturado total. Uma escolha estética que tem provocações políticas. que gera mudanças concretas na comunidade onde ela surge. Aí você joga isso pro Faustão, e vira uma prostituta, sabe? Aí você fala, você enriquece os caras do rap, tudo bem, agora eles estão ricos e moram lá no Morumbi. E o resto continua